3601, com a equipe de sol, reporte para o táxi. Eu reportarei para o táxi, para o táxi da 3601 com 82 a bordo. Alterna Galeão com 3 horas e 50 da zona. Então, 3601, autorizou o táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia. Alterar a minha frequência até reportar pronto para decolagem da 10. Então, 3601. Via parte Índia, para o ponto de espera da 10, reporta a sua frequência pronta, 3601. 3601, decolada 58, chame agora o controle 120298, um bom voo. 3601, perfil da Delta, beleza? Bom dia, TAN 3601, contato radar vigilância, direto posição Leda, TAN 3601. Direto Leda, TAN 3601. Autorizado subida ao 360 para o 3601. Irmão, tá livre. 360, obrigado. controle da 3601. Na escuta, prossiga. Ah, precisa barra pro 220 por 40 milhas para estar informações. Está livre, TAN 3601, passa 140, chama agora centro Recife, frequência 125, decimal 1, TAN 3601. Recife 1251, TAN 3601, boa. Boa, bom dia.